que canta, que a todos encanta com suas canções. Igreja que ora, que clama e chora pelas multidões. Igreja comprada com sangue, lavada por Cristo Jesus. Igreja que prega e nos ombros carrega sua pesada cruz. Essa é a igreja que Jesus deseja levar para o céu. Mesmo sendo pobre, sua causa é nobre, terá seu troféu. Noiva imaculada, fostes resgatada na sangrenta cruz. Terás galardão na Santa Sião, na divina luz. Igreja que brilha seguindo sua trilha sem olhar atrás. Igreja valente que expulsa da frente o vil Satanás. Igreja que luta firme e absoluta em todas as nações. Igreja que sente quando vê um crente em más condições. Essa é a igreja que Jesus deseja levar para o céu. Mesmo sendo pobre, sua causa é nobre, terá seu troféu. Noiva imaculada, fostes resgatada da sangrenta cruz. Terás galardão na Santa Sião, na divina luz. Faça sol ou chuva, do órfão e da viúva está sempre a cuidar. Não mede distância nem as circunstâncias pra alguém ajudar. Igreja morena, sei que és pequena, mas o Pai te ama. No lindo porvir há lugar pra ti, teu Senhor te chama. Essa é a igreja que Jesus deseja levar para o céu. Mesmo sendo pobre, sua causa é nobre, terá seu troféu. Noiva imaculada, fostes resgatada na sangrenta cruz. Terás galardão na Santa Sião, na divina luz. Noiva imaculada, fostes resgatada na sangrenta cruz. Terás galardão na Santa Sião, na divina luz.